tomou. É o 3D, disposição onde for, pra vencer, com dois manos e uma mina, é assim que vai. Três guerreiros unidos, com a bênção do pai. Muita força, muito amor. É o 3D, disposição onde for, pra vencer, com dois manos e uma mina, é assim que vai. Três guerreiros unidos, com a bênção do pai. É difícil mesmo assim, temos que prosseguir. Três microfones ligados, duas picapes e no peito, um verdadeiro sentimento. Nocauteando o desânimo a cada momento, tormento. Me disseram que o processo é lento, mas sei que o barato é louco, então já me contento. O vento sopra pra todos os lados e seguindo seu exemplo, eu não vou ficar parado. 10 minutos, 10 segundos, 10 meses ou 10 anos, não importa. Unidos fazemos o que amamos, nunca vamos desistir. Nosso lema é persistir, um por todos e todos por um. Estamos aqui, sino gingado, batida forte. Nada pode nos parar, nada pode, só a morte. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Muita força, muito amor, obrigado, Deus. Muita força, muito amor. É o 3D, disposição onde for, pra vencer, com dois manos e uma mina, é assim que vai. Três guerreiros unidos, com a bênção do pai. Muita força, muito amor. É o 3D, disposição onde for, pra vencer, com dois manos e uma mina, é assim que vai. Três guerreiros unidos, com a bênção do pai. Vai sentindo a magia, sentindo a emoção. A vontade no peito e um microfone na mão. Não, não quero ser prepotente, mas me fazer desistir é algo impossível, está no meu inconsciente. A cada dia, a cada hora, o mesmo objetivo. Manos, olho DJ Caveira, estão sempre comigo. Como diz o ditado, água mora em pedra dura, tanto bate até que fura, então segura. Na minha rima ou na minha melodia, o meu coração é quem decide, é a minha sina. Viver do rap é o que eu quero, é a minha vida. Cabelo trançado ou boné de lado abatida, não permito nem tolero a humilhação. Todos têm, eu também, os mesmos direitos nesse chão. Amo meu país e é nele que eu vou vencer. Muita força e muito amor, é o 3D. 3D. Muita força, muito amor, é o 3D. Disposição onde for, pra vencer, com três manos e uma mina, é assim que vai. Quatro guerreiros unidos, com a bênção do pai. Muita força, muito amor, é o 3D. Disposição onde for, pra vencer, com três manos e uma mina, é assim que vai. Quatro guerreiros unidos, com a bênção do pai. Muita força, muito amor, prospero, considero os que permanecem na batalha árdua do hip hop. Desde o marco zero ao último, segundo e décimo, pois a força é cósmica e o ímpeto vem de dentro pra fora. Em vozes vocíferas e com a eco, eco, eco, eco, eco. Vibrações sonoras que mexem com a alma, te inspira o sentimento, o seu tum tum tum tum toca. Aí você gama nos versos, nas rimas, nas gírias, a tua adrenalina sobe, aguça seu dom, o íntimo amor ao hip hop. Vive igualdade, paz e unidade, canto por amor, não pela dor, dor, dor, dor, dólar, money, grano real, senhor, senhorita, ele é bom, mas se o deixar se levar, escraviza, te castiga, portanto eu chamo Brown, dita a minha sigla, 3D, e yeah. Eu digo que é muita força, muito amor. Muita força, muito amor. É o 3D, disposição onde for, pra vencer. Com três manos e uma mina, é assim que vai. Quatro guerreiros unidos, com a bênção do pai. Muita força, muito amor. É o 3D, disposição onde for, pra vencer. Com três manos e uma mina, é assim que vai. Quatro guerreiros unidos, com a bênção do pai. Muita força, muito amor. É o 3D, disposição onde for, pra vencer. Com três manos e uma mina, é assim que vai. Quatro guerreiros unidos, com a bênção do pai. Muita força, muito amor. É o 3D, disposição onde for, pra vencer. Com três manos e uma mina, é assim que vai. Quatro guerreiros unidos, com a bênção do pai.